301, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, após ser conforme rota do plano. Decola da 10, após decolagem curva direita, na saída da Euleda Motiva. Transponder 5434, controle 1119-18. 301-340 para Guarulhos, via Upper Zulu 10, até Taubaté. Decola da 10, curva direita da Euleda Motiva, 5434, transponder 198, controle. Com 9031, quanto é o geometro correto? Chama pronto para o pushback acionamento no gate 1-1. Chama na, no 9031. 31. 911, igual 9031. 031 tá livre no 11, chama pro táxi. Diga, chama no táxi, 931. Olo 961, tá pronto, cópia? Escuta. Olo 961, Salvador Operações Alpes, estão no 0 e LSFP, QNH1 no 0 no 3, vento 060 graus, 3 nós, temperatura 26, hora certa 0757, controle. Frequência 119.8, torre 118, decimal 195, autorizado para o Galeão, nível 360, decolada 10, após decolagem curva à direita, na saída da EL, Ledeirume, transponder 5444, controle 119.8. Autorizado, Galeão 360, decolada 10, curva à direita, posse. Natal Lady Ruby, 5444, 198, gol 1961. Gol 1961, no contagiamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento no gate 09. A Cruzeiro poderia confirmar o ajuste? Ajuste 10013. Obrigado. 140 graus com 3 nós, temperatura 2000. Cruzado o táxi até o ponto de espera da pistão no 0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3. 7,13, Pátio Índia, até o ponto de espera do no 0, decimal 5, ação e bom dia, 2,13. Poderia confirmar para o gol 9,61, que a pista está com toda a sua extensão? Afirmo, gol no 9,61. Alfa X-Ray Índia, prossiga. Bom dia, Alfa X-Ray Índia, participando da situação de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. O Alfa X-Ray Índia, está autorizado o reboque? Reporta para ingresso no Pátio Principal. Alfa X-Ray Índia. Diego 9031, ponte espera, Eva 90 pronto. Golado 031, autorizado, alinhado do colapso, está 10, vento 0, 40 graus, 29. Quem decola 90, Golado 031. Decolador 03, controle 119, última 8. 19, 8. Controle, voo 9031. Voo 9031, contato radar, sua paramita de voo 340, saída da L. 34 da L, obrigado. Índia está autorizado o ingresso no pátio principal até a posição 03, reporta ao término. Reporta ao término, Alfa 3. 225, acione a identificação, autorizada a chegada a peste, desça para 4.000 pés, o ajuste metrô. Número 2, na aproximação. O 9031, chame Recife, frequência 1251. 1251. Gente, bom dia, Alfa Índia. E Salvador, boa noite, eu vou ser o 9731, 2201, Angulo Lima, Papaquilo, prossiga. Firmo. Lima, Papaquilo, Salvador Opera Visual, pistão no zero, ILS X-ray, QNH no zero, no 3. Vento calmo, temperatura 2,6, hora certa 08 no 2. Controle 119.8, a torre 118.95. Boa, 9040, prossiga. Salvador, opera visual, pista 10, procedimento ILS X-ray, vento 020 graus com 2 nós, temperatura 25, ajuste de altina por 1.012. Negativo. 09, puxa chama, né? Com 1961, nota livre no 09, chama pro táxi. Autoridade, repórter para táxi, 961. No Salvador opera visual, pistão no zero e eletro-tray, QNH1 no 0 no 3, vento calmo, temperatura 2,6, hora certa 08, 1,5, controle Salvador 1,19, decimal 8, torre 1,18, decimal 9,5. Do táxi até o ponto de espera da pista no zero, via pátio Índia, no ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 10, 13. Pátio 1 Índia, ponto de espera 1895, 961, grato dia. Oceano 6225, livre. Salvador, muito bom dia, 961 na Gol, como que espera na Ana Terra? Gol, 1961, autorizado, linha aérea decolar, pistão na 0, vento calmo. A linha de escola da Ana 0, 961. 5973, solo 25, libera direita, solo 121, décima 1. Um. A direita, 2191, décima 1. 5, 6, 2, 5, bom dia. Valeu, bom ponto. Cinco, vento calmo, continua a aproximação, reporta baixado de secado. Vente, chama 625, mantém a aproximação. Paulo Salvador, muito bom dia, Rio 5973, livrando a final de sucesso. Rio 5973, táxi via Alfa, Kilo, a posição é 62 no pote 3. Alfa Kilo, posição 62 no pote 3. Pax 3, Rio 5973. Chama 6225, cheque 30, autorizado pouso pista 190, vento calmo, opera em sob extensão a pista. Entende, chama 6225, tem descendo de baixo. Autorizado pouso pista 10-800-1093. Voo 1093, bom dia, oceano identificação, desce para 4.000 pés e a chegada desce. Salvador para o visual, pista 10, procedimento ILS X-Way, vento 030 graus com 3 nós, temperatura 2.5, ajuste de altímetro 1.013. O 1961, chame registros, frequência 1251. 19.8, torre 118.95. Voo 9040, desce para 2.000 pés, o ajuste de cruz, autorizado a final de acessões, responsabilidade. Para 2.003, eu vou 040, 9040. 1. Direita, sol, 1.21, chame 2.2.4. Oceano 6225, táxi de Alfa, reportante da táxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Oceano 6225. Chile 6225, está autorizado Juliette, portão 04. Chile 6225, está autorizado Juliette, portão 04. Juliette para 04, Chile 6225. O 1759, bom dia, sua notificação, deixa para o nível de voo 050 e a chegada da base. Tango Lima, Papa Kilo, na escuta do Paulo. Lima, Papa Kilo, confirme a rádio de saída. Sente a guarda para a copa, Lima, Papa Kilo. Comandando o seu 3890, o que está fora do ar? Afirmo. Ah, obrigado. Você teria como falar com as condições de direito? Salvador Operavisual, pistão no 0 e ele é QNH 10 no 3. Vento calmo, temperatura 2,6, hora certa 0836. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Obrigado. 5117, Salvador para visual, pistão no zero, LSF Wake, NH1003, vento calmo, temperatura 26, hora certa 0837, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Gente, número 2 para cópia, tá 35 na frente. 9040, avistado, pista 10, vento calmo, QNH1003, cheque o trem autorizado pouso, pista 10. Começou travado, o voo não pegou ainda não, chamaremos ao travado, voo 9040. Gente, voo 9040. Fase 4040, prossiga. Agora é fase 4040. Bono 093, livre. Bono 759, desça para 4.000 pés e ajuste no cruza. Janeiro, nível 280, decolada 17, após decolagem curva à direita na saída da EL, após segue direto conforme a nota do plano de voo. Transponder 5455, controle 119, decimal 8. Lima Bataquilo, cotejamento correto, confirma PAT PLB. Gente, passe o PLB para a torre. Chame agora 11895, ajuste no 013. A 3597 está pronto, cópia? Você não achou pronto pro táxi? Diga, nível 360, via UPSU 197, mal após ser conformada do plano. Decola da 110, após a colagem curva à direita, na saída árvore, transição elefa. Transponder 5452, controle 119, decimal 8. Partiu 390, aprovado para Brasília, Brasil 97. Decola da 10 para a direita, perfil da árvore, elefa 5452, 498, controle da 3597. A 3597, cotejamento correto, chama pronto no BIS 01. Solo da 3171, 208 para o pushback de tratamento. 3171 está livre no 08, chama para o táxi. Está livre, chama para o táxi, está 3171. Solo da 3517, pushback de tratamento no 01. A 3517 está livre, puxa no 01, chama para o táxi. O 9040, solo 40, direita, solo 1211. Direita, 211. Bom dia, solo do, 9040. Gol 9040, táxi via Alfa, vai manter a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do BIT 08. Alfa, mantém antes da Juliette. Do 4040, pronto, cópia. 4040 está pronto para cópia? Federal 9970, bom dia, sem dedicação. Vou ir na Prozitap, para que você está chegando a Mário, desça para nível de voo 050. 050 na Prozitap, muito obrigado, Federal 9970. Voo 1759, desça para 2000 pés, pela ajuda de 1013, autoriza a finalização e é responsabilizado. 300 nada de um portal. Para o táxi, o K3171 tem 225 a bordo, 3640 alterna galhão. K3171 não autorizado o táxi inicialmente até através do gate 612. Até através do gate 612, o K3171. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 0 via Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 013. Ativo 1013, Índia, ponto de espera 1895, 3597. Então no 013, reporta quando vai estar travado. No 013, já está baixando travando, 093. No 093, está autorizado o pouso na pista 0, vento calmo. Pode não fazer o 0093. Está autorizado a prosseguir com táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste no 013. Autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1093, na 3171. aparência e autorização com fim. Azul 4040, aguarda só mais 30 segundos para cobrir. O 9040, ingresso a Juliette, portão 08. Juliette 08, 9040. 759. 0040, tá pronto, cópia? Aproximação. 759, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando, 759. E a outra Zulu 21 não pode ser conforme a rota do plano. Decola da 1-0, após decolagem curva à direita, na saída árvore, transição elefa. Transponder 5453, controle 1-9-8. 3-0-5, outra Zulu 21 não pode ser conforme o plano. Decola na 10-8, árvore elefa, 5453, transponder, controle 1-9-8. Azul 4040, cotejamento correto, chama pronto para o pushback, acionamento no gate 03. 40-40. Bom dia, 35 no Cedar, tá pronto, espera da 1-0, pronto. Então, 35 no 7, mantém o ponto espera. Mantém, 35 no 7. Federal 9970, desce para 2 mil pés, o ajuste 1013, autorizado a sinalização e a possibilidade. 2 mil, 1013, é possibilidade mesmo, final da nossa. O 1093, solo 48, libera a direita agilizão do solo 1211. Direita agilizão 211, obrigado. Solo, bom dia, vou 093, então. Voo 093, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, obrigado.